Free Taxi até a Papá, na Papá ingresso até a Bata enquanto copia, na minha escuta. Para a Vitória da Conquista, 105, visual autorizado, decolada 107, corredor Axé, restrito a 1.000 pés até a liberação do controle para acender a 105, 5132 no transponder, controle em 119, decimal 35. O papatão Juliette já está. Aliás, aqui é 913. Qual é o nosso problema? Tem. E para os dados do Pelvin? O papatão Juliette Serra Campos. Chame a torre agora e o azul chama 0-4. Para o táxi com 155 a voa, Aracaju, 2 horas. Gente, ele táxi até o ponto de espera, passou no Índia, quando lá torre 118, decimal 95, a gente chama 04. Ele 14, ele táxi com 3295, o ano 648. Juliette, 094. Juliette, 08 ao portão. Juliette 08 após o bonde da companhia, o bonde 094. É, vi aqui. Autorizado na 0-0-0 graus na 2. Sul, quanto que é o cenário B140? 07, solo aos 49. Se não tiver condições de livrar na época, por gentileza, livre na Gulf. Na Taxi Fox está vendo um serviço de pintura, o 4207. Pronto, minutos. Fumaça 1-1, tá autorizado, Serra Bravo Lima, Serra, nível 200, via Golf 677, decola da 10, após decolagem, curva à direita, a saída coral, transponder 5154, controle 119, decimal 35. Cotejamento correto? Confirmo o PLD? 02 para o táxi, chame torre, 198, decimal 95, ajustando 014. Tente manter a cabeceira, contrato na PLD 10, 3 minutos externos. Aguarda com a Delta 3191. Da Lederu me aguarda, 3181. Fechar a tela, está autorizada, tem que ter sessão. Aguarda para ingresso. Hoje deve ser a sessão. 3191, autorizado Galeão, nível 340, decola da 10, após decolagem curva à direita, na saída da El, Leda, após direto Irume, após sair conforme a rota do plano. Transponder 5165, controle 119, decimal 35. Autorizado Galeão, 340, decola da 10, curva à direita da El, Leda, Irume, rota do plano de voo. 5165, aciona, controle 119, decimal 35, 3191. Só 3191, cotejamento correto, chama pronto para o pushback acionamento no BIT 05. Vamos lá, 3191. O check 3, pouso autorizado 10, vento 080 graus, 139. Energia condicionada, obrigado, 3191. Para a informação, caso não livre na Taxi Eco, por gentileza livrar na Taxi Roof, tem uma viatura da Sério que está no serviço de pintura na Fox. Afirmativo, o Eco Golf, obrigado. no seu pensamento, o meu Meluf faz a mesma coisa da mim, será autorizado sua decolagem, tá? 3 meses de estrela mesmo. Porém, esse perfil de subida exige o cruzamento do campo. E no caso de alguma remetida da 1-0, a mesma serve para 2 mil pés e seria o conflito. Gente, mantenha a cabeceira, eu vou ver o meu. 0014, via Índia, sou registrante 9563, 11, obrigado, até mais. Paulo, voo no 094, diante da informação de seu autorização para a Fortaleza. Obrigado pelo estudo, aguardando a autorização da final na 7. Ok, vamos iniciar a autorização da autorização, respondeu. Oi, Salvador, bom dia, voo no 739, sinal baixado e travado. 739, continua a aproximação, guarda a pista livre, ajuste no 094. Guarda a pista livre, 739. A 1-1, mantenha a ponte espera aberta. A 3198, táxi de Alfa, Juliette, portão 02. Alfa, Juliette, 02, tá 3198. Esquerda, você pode ter interceptado na final 97, Juliette, tá no 0. 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, decola da 1-0, após decolagem curva esquerda, na saída Momo, transição Frutti, transponder 5-1-6-1, controle 1-1-9, sinal 3-5. Mono 769, cheque 3 vetorizado, 1-0, vento 0,70 graus, 1-1 mais. Visão baixada, travado, livre pouso, 1-7-3-9. Pode 1-9-5-2, 1-0-4. 1-0-4, com o atendimento correto, uma pronta para o feedback, acionamento no Glitzer 8. Câmara, vamos nós, vento 0-4. Salvador, acionando em 1-4-0. Na 61-40, tá pronto, copo? Sim, pronto, copo, 61-40. Na 61-40, autorizado Maceió, nível 350, via UPSU 1-7, após recuperar o moto do plano. Decolada 1-0, após decolagem curva esquerda, na saída Puca, transição Caju, transponder 5-1-3-4, controle 1-1-9, decimal 3-5. Ado... Maceió 350, Alfa de Rota, percurso 17, percola da 10, curva esquerda, Puca, via Maracaju. Transponda 5134, 1935, controle Salvador, janela 6140. O janela 6140, cotejamento correto, confirme a posição. Ponte Pato, ao janela 6140. Gente, estamos prontos para o pushback acionamento, janela 6140. Chamada pronto, puxa, 6140. 3191, que chega a final 5. Tá, 3191, aguarda pro push. Agora. Sete, toca o Julio. Sete, Julio, prossegue final 7, agora reporta na terceira milha. Na 6311, aliás, mantém pra terceira milha. A minha aí mantém, 6311. O 1-7-3-9, solo 04, caso não libere na Eco, por gentileza libere na Gulf, tem o serviço de pintura na Taxway Fox. Vai usar na Gulf, então, 1-7-3-9. Gente, então, tem condições de hoje usar alinhamento preparado para fazer decolagem? Alinha mantém a cabeceira 1-7. Controle 1-9, final 3-5. Agora o controle, obrigado. Certo, vou alinhar Lula decolagem 17, o vento 070 graus, no 2 mais. Na aproximação, vai para o fundo pouso, ainda não avistado, a gente não agora no quarto. Resumo 91, está livre, puxa no 05, chama táxi. Livre, puxa, chama táxi, 319. Segurando na Golf, o 1739. Chame só, 219, boa tarde. 219, boa. Bola 094, tá livre, puxa no 08, chama táxi. Alô, Salvador, bom dia, voa no 739, livrão na Golf. Voa no 739, táxi lento via Alfa, reportante da Taxi Juliette. Via Alfa, reportante da Juliette, 739. Autorizado táxi, inicialmente através do 262. Autorizado táxi até a ponte da 10, via Pátio Índia, no ponto de espera Torre 118, decimal 95, ajuste 1014. Pátio Índia, ponto de espera 10, 1895, 1014, ajuste 3191. O 1094, seguindo o Airbus da TAM, está autorizado a prosseguir contacto até o ponto de espera da pista 90 via Pátio Índia, no ponto de espera Torre 118, decimal 95, ajuste 1094. Voo 1739, após a passagem da aeronave da companhia seguindo para o ponto de espera, ingressa Juliette, portão 07. Após a passagem da aeronave da companhia, prossegue via Juliette para o 07, voo 1739. Azul 4207, autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper do 1-0, Piraí, após sair com a moto do plano. Decola da 1-0, após decolagem curva à direita, na saída da El, Lida, Motiva. Transponder 5170, controle 119, decimal 3. Para Guarulhos, na saída com curva direita da Deus, da Eulê da Motiva, 5-1-9, 770, transponder 1935, rota prevista, presumo 3, direto. Rota plano de voo, azul 4207. Rota 207, contingimento correto, chama pronto para o pushback, acionamento no gate 03. 07. Decolado aos 90.8 km, controle 193, 104 graus, até breve. Decolado, chama controle? Decolado 19, controle de 135, uma boa viagem. Vitor Índia Serra, confirme Pátio. Gente, o Vitor Índia Serra está próximo. trem de Serra autorizado, Serra Novembro, então Gol Romeu, nível 140. Decola da 107, após decolagem, curva à esquerda. Na saída Momo, Cogbo, após direto conforme a rota do plano. Transponder 5152, controle 119.35. Saída Momo Cogbo após DCT. Vitor Índia Serra para o acionamento táxi torre no 8.95, ajuste no 014. Para o posto de acionamento, portão 4, Xané 63, posição 6140. 6140 está livre no 04, chama táxi. Agora para o táxi, é 140. Control 207 está livre, puxa no 033, chama táxi. Chama táxi, Control 207. Fumaça 07 tá pronto, cópia? Fumaça 07, autorizado Serra Bravo, Yankee Serra, nível 220, via Gol 677, após sair conforme a alta do plano. Decola da 190, após decolagem curva direita na saída da El Coral. Transponder 54, 111, controle 119, decimal 35. Fumaça 07, cotejamento correto, confirma o PLB? 02, 02, para o táxi, chame a torre, 118, decimal 95, ajuste no 014. Muito bom dia, Gol no 556, informação Juliette, está no 07, autorização Belião. Gol no 556, prepara da Eule de Irumi e aguarda a cópia. Aguarda 556. Castro Azul 4207, 109, 440, Ribeirão. O 4207, autorizado táxi até o ponto para Dona Zero, via Índia, no ponto para a Torre, 118, decimal 95, ajuste no 014. 14, vinha Índia, 18, 9, 5, não pode esperar, azul 14, certo. Chame 140, decolado as 28, controle 1935, boa viagem. 1935, verança muito boa, 140. 0, decola da 190, após decolagem curva à direita na saída da El, Leda, após direto Irumi, após sair conforme a rota do plano. Transponder 54, 14, controle 119, decimal 35. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Irumi, após conforme a rota do plano. 54, 14, transponder 119,35, controle, gol no 556. O nosso 556, cotejamento correto, estamos prontos para o pushback acionamento no gate 27. Parado, 56. Bom dia, azul 4207, próximo ponto 0 da 4207, bom dia. Cruzado a linhagem decolar 1-0, vento 1-2-0 graus, 8-9. Reverendo decolada 1-0, azuca 3-0. Pelo decolagem pistola 7, vento 1-6-0 graus, 6-2-9. Fumaça 7, confirmando meu aeronave só ou como é? Autorizado o táxi até o hotel, confirmando, decolo da intersecção, solicita o táxi até a carteira. Autorizado, reporto no hotel, mantendo posição para o Serra, decolada 35, controle, 1-1-9, decimal 35. 19-35, controle. 402, estabilizado, Whitesway. 4082, tráfego guardanado estado, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, ajuste no 014. Melhor autorização, eu considero essa vez. Tráfego avistado, cheque trem, livre pouso, pistão no zero, vento 180 graus, 4 nós. Livre pouso, pistão zero, cargo estável, azul 4082. Tá 3295, copia? Copia, tá 3295. Guarulhos 340 autorizado, decola da pista 1-0, curva direita. Saída da Elia da Motiva. Via peso 1-0, Papa Alfa Índia, DCD 1 Bade, peso 1-4-4. 5-4-1-7 no transponder. Controle 1-1-9, decimal 3-5. Motorizado 340 para Guarulhos, decola da 10, curva direita da Elia da Motiva. Após a peso 1-0, Papa Alfa Índia, direto 1 Bade, peso 1-4-4. Controle 5-9-5, de transponder. 4-9-6-2-4. Delta, prossiga.